Antes de entrar no tema desses dias que nós estamos conversando, eu quero ler com vocês um texto que está no Salmo 51, e eu creio que o Senhor quer falar algumas pessoas nesta manhã aqui especificamente. Salmo 51, versículo 12. Alguns irmãos aqui nesta manhã perderam aquele fogo, perderam aquela paixão que tinham nos primeiros momentos de sua vida. Sentem desejo de caminhar, mas sentem muito peso e estão quase desistindo. Eu gostaria que a gente fizesse essa oração aqui, especialmente essas pessoas. Eu não vou pedir para você levantar sua mão e dizer: eu estou nesse estado. Eu sei que tem gente aqui hoje assim. Eu sei. Eu não estou falando por causa da estatística, que no meio de muita gente sempre tem alguns assim. Não. Eu tenho uma convicção. Deus me falou que tem gente assim hoje, aqui, que está quase desistindo. Não gostaria de desistir, mas não se sente mais com força para caminhar. E vamos fazer essa oração agora. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Você pode orar assim? Então ora. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Pode orar. Ora de novo, versículo 12. Pode orar. E sustém-me com espírito voluntário. Fala. E sustém-me com espírito voluntário. Oh, Jesus. Restaura, Senhor, a alegria da tua salvação nas nossas vidas. A gente é alegre por muitas coisas, mas, amados, a gente não pode nunca deixar a alegria da nossa salvação. É isso que produz em nós um louvor sincero e um louvor de todo o coração. Muitas coisas nos alegram, mas a alegria da salvação, amados, essa nós não podemos perder. Uma profunda gratidão a Deus pela salvação, por aquele momento em que a nossa vida mudou completamente. E olha o que diz o versículo 13. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Ah, Senhor, eu creio, eu tenho pregado, e pessoas não têm se convertido. Amado, se você não pregar com a alegria da salvação, você não atrai, não conquista ninguém. Se você é vendedor, você sabe que você só vende o produto que você comprou. Ah, e se a alegria da salvação não estiver no seu coração, você não vai falar com entusiasmo. Você não vai falar com gosto. Você não vai causar nas pessoas aquele desejo de conhecer como a amada do noivo que sai da recâmara e diz assim: meu amado é alvo e rosado, e descreve o noivo, e as moças dizem assim: nós também queremos conhecer. Ah, se os seus olhos não brilharem, ah, você não consegue convencer ninguém, ainda que você fale a verdade. Mas onde vai estar o entusiasmo? Onde vai estar aquela alegria contagiante que vai fazer as pessoas dizerem assim: é verdade, grandes coisas tem feito Deus por este homem, por esta mulher, é verdade. Esse Deus é Deus e eu quero conhecer. Amém? Então, de novo, Senhor, restitui-me, restaura, torna-me a dar a alegria da salvação. Deixa eu lhe dar um alerta. O que é que você precisa fazer para se esfriar na fé? Quantos passos você precisa dar para você esfriar na fé? Quantas coisas você precisa fazer para esfriar na fé? Você precisa fazer nada. Para esquentar precisa muita coisa, mas para esfriar não. Guarde seu coração. Não deixe seu coração esfriar por nada neste mundo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem fez essa oração aqui já foi respondido? Deus estava só esperando você falar com Ele. Só isso. Porque Deus não invade. Deus não é invasivo. Deus não se mete no coração de quem não abre para Ele. Desde sexta-feira à noite, nós estamos falando de que, amados? De que nós estamos falando? Nós estamos falando desde domingo à noite, de sexta-feira à noite, de identidade e missão. A nossa identidade determina a nossa missão, e a nossa missão ajuda a gente a compreender aquilo que a gente é. Nós temos conversado com os irmãos na sexta-noite, sábado de manhã e sábado à noite sobre a necessidade da gente conhecer o nosso chamado, o nosso papel, conhecer aquilo para o que nós fomos chamados pelo Senhor, quem nós somos em Deus. E eu gostaria que você, assim, em 30 segundos, se é possível, você pensasse assim: qual é o seu chamado? Deus lhe chamou para quê? Qual o seu ministério? Porque nós não cremos, amados, num povo que somente se reúne e está numa reunião e não tem uma vocação em Deus. Cada um que está aqui nesta manhã, cada um que veio aqui nesta manhã, tem um chamado de Deus específico. Amém? Você crê nisso? Não. E olha, eu estou aqui nesta manhã, e eu não preciso fazer um exercício muito grande para pensar nesse ambiente como um ambiente de missionários que vieram receber instruções para as suas tarefas, para os seus trabalhos. Então eu estou falando aqui nesta manhã não a crentes comuns, eu estou falando a um grupo de missionários que vieram aqui para se atualizar, para reavaliar, para poder sair para as missões. Amém? Então estou olhando para vocês dessa forma e peço que vocês também se olhem desse jeito. Eu sou missionário, vim aqui receber mais instruções para cumprir o meu papel onde Deus tem me colocado. Amém? Como missionário, você precisa saber exatamente o que você deve fazer para não se atrapalhar, para não atrapalhar as pessoas que estão ao seu redor, para não se perder, para não andar à deriva, como diz a carta aos Hebreus, para não andar sem rumo. Então nós precisamos saber exatamente o que devemos fazer. Então a minha preocupação de sexta-feira até ontem à noite foi conversar com os irmãos sobre o nosso trabalho, quem nós somos, qual é a nossa missão. E ontem à noite eu comecei a falar aos irmãos sobre algumas atitudes que nós precisamos tomar. Mas ontem à noite eu falei sobre as nossas atitudes, atitudes que nós devemos tomar em relação à obra de Deus. A primeira atitude que nós falamos ontem, disponibilidade. O que é disponibilidade? Eu posso escalar um voluntário aí, não? Para falar? O que é disponibilidade? Está pronto, está pronto. Olha só, não é uma questão só de ter disposição, mas é estar disponível. Ter disposição é a atitude que você tem agora no seu coração. Quando eu estou falando de missões, eu estou falando da Rússia, estamos falando de Moçambique, e você fala assim: Deus, eu estou disposto a ir para esses lugares, eu gostaria de ir com Jamê, com os irmãos, com o Carlos, para o Peru. Eu tenho essa disposição no meu coração. Isso é disposição. Mas se o Carlos chegar aqui à frente, se os pastores chegassem aqui à frente, os presbíteros chegassem aqui à frente e dissessem: pois bem, amados, quem quer ir amanhã de manhã comigo para o Peru? Quem está pronto? Quantos aqui estariam prontos para ir amanhã cedo ao Peru? Amanhã cedo, 8 horas da manhã, mala pronta, táxi para o aeroporto. Quem aqui estaria pronto? Tá, agora baixa a mão. Quem estaria disposto a ir algum dia para o Peru? Você entendeu? Então não estou falando aqui de disposição, estou falando de disponibilidade. Disponibilidade significa cortar raízes, pagar todas as dívidas, pedir perdão, perdoar, queimar o carro de boi, fazer um churrasco com os bois, vender o que tem, dar muita coisa, pegar a malinha, pôr a mochila, falar: estou pronto. Isso é disponibilidade. Então você precisa trabalhar na sua vida para que todas as coisas que lhe impedem de amanhã de manhã você estar pronto, você tem que trabalhar com essas coisas para elas desaparecerem. É isso que o escritor aos Hebreus diz, que nós devemos nos desembaraçar de todo peso e de todo pecado que tão de perto nos assedia. Amém, amados? Tudo aquilo que nos prende, nós devemos nos desfazer dessas coisas para estarmos disponíveis nas mãos do Senhor. Ontem à noite eu comentei aos irmãos que existe uma frase que expressa essa atitude, que é a frase: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui significa: estou pronto. Eis-me aqui não significa assim: algum dia eu vou ser usado pelo Senhor. Eu estava em Niterói uma vez, ministrando para um grupo de adolescentes e jovens, e eu pregava mais ou menos sobre isso, a necessidade de nós nos entregarmos ao serviço do Senhor. E ao final da palavra, eu pedi que um dos jovens orasse, e ele falou assim, a oração dele foi sincera, mas ingênua e sem propósito. Ele disse assim: Senhor, me ajude que daqui a 4 anos eu me entregue ao Senhor. Pois é, isso não é eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui, daqui a 5 anos eu me entrego. Senhor, eis-me aqui, daqui a 2 anos eu vou. Senhor, eis-me aqui, daqui a 1 mês eu converso contigo sobre o tema. Eis-me aqui significa aqui e agora. Amém? A terceira atitude que nós precisamos ter é uma atitude de trabalho. Trabalho. Se você é um daqueles que diz assim: eu gostaria de saber quem foi que inventou o trabalho, que eu quero conversar com essa pessoa. Se você é um desses que fala isso, eu lhe digo: não procure muito, porque ele está do seu lado, está no seu coração, e foi Deus quem inventou o trabalho. Deus não criou o homem para a ociosidade. Pais, mães, por favor, ensinem os seus filhos a trabalharem desde cedo. Brinquedo caiu no chão, manda pegar. Cama desarrumada, manda arrumar. Louça na pia, manda lavar. Os pais podem dizer amém? Amém. Eu não pedi para os filhos dizer amém, porque eles não vão falar amém mesmo. Trabalho não mata, preguiça mata. É um versículo meu. Trabalho não mata, preguiça mata. A casa do preguiçoso tem seu teto podre. O preguiçoso não sai à rua, porque ele diz: tem um leão na rua. E não é um leão, é um cachorro pequinês, é um chihuahua. Mas o preguiçoso vê problema e dificuldade em tudo. A preguiça não é externa, a preguiça é interna. E é um pecado que tem que ser confessado como adultério, como feitiçaria. Que mais? Como macumba, como droga. E é uma droga viciante. O preguiçoso cada vez mais fica mais preguiçoso. Um pouco para dormir, um pouco para pestanejar e um pouco para descansar do dormir. Lembra? Provérbios fala isso. Eu conheço uma pessoa que dorme tanto que de vez em quando eu chego para ela e falo assim: escuta, levanta um pouco para descansar pelo menos, né? Deus chamou você para andar nas obras que Ele preparou para você antes da fundação do tempo. Amém? Então deixa eu contar um pouco sua história. Quando Deus pensou em criar você, isso foi lá atrás. Lá atrás. Não existiam os mundos. Não existia o universo. Não existiam os corpos celestes. Não havia luz. Não havia o tempo. Lá atrás. Naquilo que eu chamo de eternidade passada, Deus preparou as obras para a sua vida. E preparou você para andar naquelas obras. Preparou você, o seu temperamento, o seu jeito físico. Preparou você para aquelas obras. Preparou você para aquelas obras e preparou aquelas obras para você. Então, quando você nasceu já com uma agenda. Você sabia disso? Não. A palavra pecado significa não atingir o alvo, não andar na agenda de Deus. A palavra pecado significa isso. Então Deus nos chamou para trabalhar, para trabalhar. E se você pensa que no céu vai ter rede e água de coco, você está enganado. A vida eterna é o lugar onde nós vamos trabalhar e produzir sem pecado. Você crê nisso? Não. Deus criou um jardim, pôs o homem para trabalhar, o homem não conseguiu produzir tudo, Deus lhe deu uma esposa ajudadora para que ele pudesse produzir mais, e o homem estava trabalhando, pondo nome nos animais, servindo ao Senhor no jardim, aí entrou o pecado, e o homem passou a trabalhar com dores, o homem passou a trabalhar com dores, e não mais se fez eficiente, eficaz. O trabalho do homem não rendeu mais do que rendia, por causa do pecado. Mas veio Jesus, nos libertou do pecado, e tira as nossas limitações, e vai nos dar um corpo glorificado, para continuarmos trabalhando para Ele. Essa parte não lhe contaram? Ou você pensa que você ia ter uma mansão com muitos quartos, muitas piscinas com bolhas e os anjos ao redor abanando você? Ah, meu amado, isso não tem cara de céu, não. Isso não tem cara de céu. Isso é descanso de tela para enganar pessoas que pensam que isso é céu. Sabe o que é descanso de tela? É aquele negócio do computador, quando você para de usar, ele aparece. Mas aquilo não é realidade. Aquilo não é realidade. Porque Deus nos chamou para o trabalho. E Jesus diz assim: o meu Pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Amém? Então, por favor, refaz sua expectativa de eternidade. Amém? Quando eu sair desse trabalho, vou entrar no descanso. Descanso, amados, é em relação à salvação. Descanso não diz respeito à rede. Descanso diz respeito à confiança na nossa salvação. Muito bem. Abra comigo a sua Bíblia. Primeiro livro das Crônicas, o versículo 28, o capítulo 28. E o capítulo 29, nós vamos ler esses dois capítulos, não vamos ler tudo, Mas nesse capítulo, ou nesses dois capítulos, eu pretendo responder quatro perguntas nesses dois capítulos. Eu estou citando primeiro o livro das Crônicas, capítulo 28, e o capítulo 29, os dois capítulos. Então pega sua caneta aí, pega seu lápis, porque você, como bom missionário, quando você vem para uma reunião de trabalho, você traz lápis, caderno, para anotar, para depois em casa fazer o serviço, a tarefa de casa, né? Como bom missionário. Eu pretendo responder a quatro perguntas nesses dois capítulos. A primeira pergunta é, já que nós estamos falando de trabalhadores, tá? O que fazer? Para quem fazer? Com que fazer? E como fazer? Esses dois capítulos respondem a essas quatro perguntas. Anotaram ou não? Não? Vocês estão ouvindo muito devagar. Qual a primeira pergunta? O que fazer? A segunda pergunta, para quem fazer? A terceira pergunta, com que fazer? E a quarta, como fazer? Essas coisas são muito importantes. A gente entender o que devemos fazer. Qual o nosso ministério? Qual o nosso trabalho? Qual a nossa obra? A história aqui é a história da construção do templo, da casa de Deus. Davi se dispõe a construir uma casa e Deus fala que ele não poderia construir porque as suas mãos eram mão de sangue. E ele chama o seu filho e entrega essa tarefa para o seu filho. O que fazer? Capítulo 28, versículo 10. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Os irmãos acharam aí, não? Então, por favor, leia esse texto para o seu irmão. Para a sua irmã. Muito bom, o versículo não é tão comprido, não. Você está emendando aí para aproveitar para conversar, né? O versículo não é tão comprido, não. Você entendeu o que você deve fazer? Entendeu ou não? Já sabe o que fazer? O que é que você vai fazer? Hã? Que obra é? Uma casa para Deus. Amém? Esse é o nosso trabalho. Construir uma casa para o Senhor. Se você quiser, vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 19. Vamos clarear mais esse assunto, tomando um dos escritos de Paulo. Efésios capítulo 2, esse texto aqui fala também de identidade e missão. Capítulo 2, versículo 19. Fala de identidade e missão. Assim que já não sois. Ele começa falando que nós não somos. Quando a gente descobre o que a gente não é, é um caminho para a gente descobrir o que a gente é. Então ele começa dizendo, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas o que somos? Concidadãos dos santos, e que mais? Somos da família de Deus. Você não sente assim uma pontinha de orgulho, não? No coração? Olha, amado, Eu sinto, não sei você. Eu sou da família de Deus. Quando eu cheguei para Jundiaí, Jundiaí era uma cidade muito provinciana, e que as pessoas normalmente perguntavam: de que família você é? E eu dizia assim: eu sou Rabelo Nobre. E eles me tratavam muito bem, porque Rabelo, lá em Jundiaí, é uma família de muito prestígio. Eu sou Rabelo e Nobre. Aí eles perguntavam assim: Rabelo com L ou com dois L's? Eu falava assim: com L. Ah, então. Enquanto eles não descobriam que o Rabelo meu era com L só, então era muito bem tratado. De que família você é? Hã? De que família você é? Eu sou da família de Deus. Eu sou da família de Deus. Você não sente uma coisa? Somos príncipes, chamados para reinar, chamados para estar com Ele, assentar sua mesa, comer do seu pão. Temos o nome dEle, temos o sangue dEle. Isso não lhe dá uma coisa boa por dentro de você, não? Pois bem, vamos continuar. Isso aqui já é outra mensagem. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em Espírito. Amados, quem é que vai vir com mudança e tudo para a igreja? É o Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Ele virá com mudança e tudo, com milhares e milhares de anjos, para a sua igreja, para morar em nós eternamente. Porque nós estamos sendo edificados para a morada de Deus. Somos a casa de Deus e estamos sendo edificados para Ele vir de mudança. Somos o tabernáculo de Deus na terra. Amém, amados? Jesus Cristo veio e morou conosco para começar essa obra de edificação, sermos edificados para a morada dEle. Então, amados, esse é o nosso papel: construir uma casa para Deus. Esse é o nosso trabalho, é isso que estamos fazendo. Casa de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 5: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, o que, amados? Casa espiritual, para sede sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Nós somos casa espiritual. Amém? Então, o que é que nós estamos fazendo? A primeira pergunta é essa: o que é que nós estamos fazendo? Qual é o nosso trabalho? O que é que você está fazendo? Qual é o seu trabalho? Edificar uma casa para o Senhor. Amém? E onde está essa casa? É a sua vida. Amém? Sabe que eu gosto de lembrar uma coisa que Jesus falou, que nunca mais Ele vai poder falar? Jesus diz assim, Ele disse assim: as aves dos céus têm seus ninhos, As raposas do deserto têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe que nunca mais ele pode falar isso. Nunca mais. Ele falou só naquele dia, porque agora ele tem um lugar onde ele pode reclinar a cabeça. Eu sou casa dele. Se você perguntar onde é que Jesus está, eu lhe dou meu endereço. Ele está aqui, ó. Eu sou casa dele, eu sou morada de Deus. Eu sou morada de Deus. Amém? Está respondido? Esse é o seu trabalho, essa é a sua tarefa, esse é o seu alvo de vida, essa é a sua busca. É o que você tem que buscar todos os dias da sua vida. A segunda pergunta: para quem fazer? Para quem fazer? Eu estava no Amazonas construindo um barco, o Arthur Ramos e eu. Eu não sou marceneiro, não sou carpinteiro, mas quando você está assim nas missões, você é obrigado a ser pedreiro, mecânico, pintor, eletricista, tudo. E se tem um negócio que eu acho difícil, é fazer essas esquadrias, fazer esses encaixes das janelas. Eu acho muito difícil fazer esse ângulo. E eu estava fazendo umas janelas ali para o barco. E eu cortava madeira, colocava no ângulo e dava errado. Aí pegava madeira, serrava de novo, colocava no ângulo, dava errado. Fazia de um jeito, fazia de outro, dava errado. Aí eu cansei, falei, não, tá bom, eu ponho uma cera aqui, ponho uma massa, pinto em cima. O Espírito Santo perguntou, para quem você está fazendo isso? E a gente sempre entendeu que aquele barco era para o Senhor. O Senhor perguntou, para quem você está fazendo isso? E eu disse assim, é para o Senhor. E ele falou, então faz direito. Se for para você, tá bom. Para quem você trabalha? O trabalho que você faz tem que estar de acordo com a pessoa que encomendou o trabalho. Se a pessoa que encomendou o trabalho é uma pessoa caprichosa, é uma pessoa direita, é uma pessoa que gosta das coisas bem certinhas, como é que você vai fazer? Agora, se é para você, tudo bem, faz de qualquer jeito. Lá no interior de São Paulo, a gente tem um ditado assim, não é olho de santo. Não é olho de santo que tem que ficar bem certinho assim, né? Claro que a gente não faz santo, né? Mas é um ditado. Ah, não é olho de santo, faz de qualquer jeito. Para quem estamos fazendo? Versículo 1 do capítulo 29 diz assim: não é palácio de homem, mas para o Senhor. Última frase do versículo 1 do capítulo 29: não é palácio de homem. O que você está fazendo não é para homens, é palácio para Deus. Eu sou recebido em muitas casas e sou honrado em muitas casas. Pessoas me recebem com muita honra, preparam coisas especiais para mim e eu me sinto muito honrado mesmo. E às vezes eu fico pensando que as pessoas estão gastando vela boa com um defunto ruim. Você entendeu? Se você vai receber uma visita ilustre, você faz o melhor. Meu amado, você está edificando uma casa ao Senhor. Então não vale falha, não vale fazer de qualquer jeito. Tudo que fizermos, nós devemos fazer para o Senhor. Então não é o bom, nós vamos fazer o melhor. Para aprender a fazer o excelente, porque é para o Senhor. Não é fazer de qualquer jeito, não é fazer com preguiça, não é fazer com displicência. Amados, o perfeito só faz coisas perfeitas. O santo só faz coisas santas. E nós somos perfeitos e nós somos santos. E as nossas obras têm que refletir aquilo que nós somos. Não estamos fazendo uma construção para nós. Não é um palácio para homens. É um palácio para o Senhor. Amém? Para quem você trabalha? Para o Senhor. Então, como é que tem que ser a obra? Perfeita. Sede perfeitos. Sede santos. E a nossa obra tem que ser, tem que refletir aquilo que nós somos. Deixa eu confessar uma mágoa aqui a vocês. Uns pedreiros foram lá na minha casa, não no mesmo dia, graças a Deus, mas assim sucessivamente, vários pedreiros. E com muita dificuldade, a gente conseguiu comprar um piso muito bom lá para a cozinha, para a copa da nossa casa, e pagou caro. Aí veio um pedreiro e cobrou mais caro, e pôs aquele piso. E no decorrer do tempo, o rejunte ficou meio estragado. E aí um dia eu chamei um pedreiro para lá em casa para limpar o rejunte. Sabe o que é rejunte, né? Não sei se é o mesmo nome. Aquela massa que fica entre as peças. E o rapazinho foi lá e usou um produto que manchou o piso da cozinha. Você entra assim, você vê aquela mancha de ácido. Falei, Deus, eu paguei tão caro esse negócio. A Irene tinha ficado tão satisfeita. Aí eu falei, desculpe se tem algum pedreiro aqui, tá? Mas eu estou falando de mágoa que eu guardo dentro de mim. Eu não sei se eu quero cura. Não quero, sim. Eu falei, pedreiro só vai entrar na minha casa só para pedir oração. Mas não entra mais nenhum pedreiro aqui. Mas Deus está me curando, porque eu estou precisando de algum serviço lá em casa. Eu não sei se Deus fez a coisa acontecer, umas rachaduras na parede para eu ser curado, não sei, para revelar a rachadura aqui. Que tipo de pedreiro é você? Que tipo de trabalhador é você? Lembra isso. A obra que nós estamos fazendo, ela não é externa. A casa que nós estamos construindo não é alguma coisa fora. É essa casa. A casa que você está edificando é a sua própria vida. Então as coisas que você tem que fazer na sua vida tem que ser obra para o Senhor, não pode ser de qualquer jeito. A leitura da palavra, a oração, a dedicação, a consagração é palácio do Senhor. Amém? É palácio do Senhor. A atitude de Jesus sempre foi essa. Ele disse assim em João 6, 38 a 40: porque eu desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. E ele repete que a vontade daquele que me enviou é que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus, ele fala o que ele deve fazer e como ele deve fazer. Qual a ocupação? Qual é o seu coração nisso? Então essa era a intenção do coração de Jesus, sempre agradar ao Pai e não fazer a sua própria vontade. Aliás, amados, é nesse ponto que a cruz opera. É nesse ponto que a cruz opera, quando a minha vontade se choca com a vontade de Deus. É aí que a cruz opera. O que eu estou fazendo é a minha vontade ou a vontade do Senhor? É nessa hora que a cruz de Cristo se manifesta, quando eu pego a minha vontade e crucifico para que a vontade do Senhor aconteça na minha vida. Amém? Para quem fazer? Para o Senhor, para Ele, para o nosso Pai. A terceira pergunta: com que fazer? Leia comigo o versículo 21, o versículo 21 do capítulo 28. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, aliás, o versículo 21 do capítulo 28. Eis aí que tens as turmas dos sacerdotes, dos levitas, para todo o ministério da casa de Deus. Estão também contigo para toda obra, voluntários, com sabedoria de toda espécie, para todo o ministério, como também todos os príncipes e todo o povo, para todos os teus mandados. Se você tem uma caneta aí, risca para mim as palavras todo e todos. O que é que ele diz? Estão também contigo para toda obra, para todo ministério, para também todos os príncipes, todo o povo, para todos os teus mandados. Você percebeu aí? Você percebeu que a obra de Deus, ela é completa, absoluta, abrange tudo e abrange todos? Mas tem uma frase aqui que eu quero chamar a sua atenção nesse versículo. Estão também contigo voluntários com sabedoria de toda espécie para todos os ministérios. Com que fazer a obra de Deus? Primeiro lugar, com ministérios. Você não pode se envolver com a obra de Deus sem saber qual o ministério que Deus tem dado a você. Nesse ambiente aqui, nesse ambiente, nós temos em potencial todos os ministérios para edificação da casa do Senhor. Amém? Todos os ministérios em potencial estão aqui. Por que eu digo em potencial? Porque muitas pessoas ainda não descobriram o seu ministério, mas eles já estão nas nossas vidas. Amém? Eles já estão aqui. Deus não pôs ninguém no seu corpo sem uma função. Deus não pôs ninguém na igreja sem um papel. Desde a criança menor até o adulto aqui, todos temos uma função na igreja. Deus já colocou. Quando você foi criado, como eu disse antes, Deus preparou você e juntou você. Agora, nem todos aqui têm ministério igual. Verdade? A pessoa que está do seu lado, a pessoa que congrega com você, Deus colocou essa pessoa na igreja porque você precisa dela. Você sabia ou não? Porque você sem ela não vai poder cumprir todo o ministério que você tem. Ainda que você tente não precisar de ninguém, mas isso não funciona. Porque se você tentar fazer a obra de Deus sozinho, essa obra não se realizará, porque você depende do seu irmão, porque ele tem uma graça diferente da sua. Amém ou amém? Mas Deus, ele é tão diferente, por isso, porque se fosse igual a você, não lhe ajudaria em nada. Meu querido, procure andar com gente diferente, porque se for igual, não vai lhe ajudar. Ah, mas é muito diferente. Quanto mais diferente, melhor. Ah, mas é que eu não gosto de andar com diferente. Bom, é outra coisa. Eu também não gosto de algumas coisas e eu como. Não é questão de gostar, estou falando de necessidade. Você precisa andar com pessoas diferentes. Você precisa receber a graça de outras pessoas. Você precisa receber os ministérios de outras pessoas. Amém? Oh, não fica andando muito nessa panelinha, não. Você sabe que está escrito na Bíblia que havia morte na panela? Você lembra desse versículo, não? Havia morte na panela. Você lembra dessa história? Era uma panela que os filhos dos profetas estavam comendo e estava envenenada. Tinha morte na panela. Agora, graças a Deus que tem uma promessa do Senhor, que nas panelas seria escrito assim: santidade ao Senhor. Então, quando é que a panela tem morte? Quando é uma panela fechada, que não cabe ninguém? Quando é que a panela é santa ao Senhor? Quando é uma panela aberta, que inclui pessoas? Então, a sua panela pode ter morte ou pode ter vida. Abre a panela, meu irmão, e junta as panelas, porque você precisa. Não ande só com iguais, não ande só com iguais. Faça um exercício hoje aqui, terminando a reunião, procura a pessoa mais diferente e vai lá cumprimentar. É verdade, você vai chegar meio sem jeito lá na hora, mas procure, pelo menos faça isso. Só um aleluia, um só, umzinho só. Puxa vida. O capítulo 29, o versículo 2, tem outra coisa que você precisa, o que nós precisamos na edificação. Eu, pois, com todas as minhas forças, olha, presta atenção. Eu, pois, com quanta? Todas. Todas. Todas as minhas forças. Meu irmão, na obra de Deus, não seja econômico. Não se preserve. Não se resguarde. Não faça economia, se lance completamente, porque é assim que Deus faz. Deus não se deu por medidas, e nós não podemos nos dar a Ele por medida. Amém? Deus não nos divide com ninguém. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro, para as obras de ouro, prata, cobre, ferro, madeira, pedras, ônix, pedras diversas, mármore. Isso aqui, amados, eu tomo como os dons espirituais na vida da igreja. O primeiro texto que a gente leu fala de ministérios. Aqui são dons espirituais. Como é que se edifica a casa? Com dons espirituais. Os dons, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, a palavra fala que os dons foram entregues a nós para edificação da igreja. Amém? Você tem algum dom? Tem? Tem algum dom? Dons espirituais? Quem tem dons espirituais? Levanta a mão, deixa eu ver. Amém. Para que é que Deus te deu esses dons? Para edificar a casa dele. E aí agora a vida do irmão. Amém? Presta atenção, escreve essa frase no seu caderno. Dom espiritual não é enfeite de crente. Põe no seu caderno. Com que dom eu vou hoje? Vou pôr um dom. Dons não são enfeite de crente, são ferramentas para edificar pessoas. E quando você não usa os dons, você não está edificando as pessoas. Amém? Fala assim: perdoa, Senhor, porque tem dom que eu uso, tem dom que eu não uso, deixo na caixinha de joia lá em casa, não pego, não levo. Sempre saia com suas ferramentas. Tinha uma propaganda de cartão de crédito antigamente que dizia: não saia sem ele. Lembra dessa propaganda? Eu lhe digo: não saia sem os dons, leve sempre com você, porque você sempre estará edificando pessoas. Não venha de férias para as reuniões, venha para trabalhar. Reunião é lugar de trabalho, adoração ao Senhor e edificação dos irmãos. Amém? Com o que fazer? Com dons, com ministérios, dons específicos. Versículo 14, do versículo 29, versículo 14 do capítulo 29 diz assim: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu tu damos. Amém? De quem são os dons? São seus ou do Senhor? E é para o serviço dele. Amém? Então você vai pedir perdão ao Senhor: Pai, eu quero te pedir perdão, porque o Senhor tem me dado dons e eu tenho deixado em casa. Eu não tenho usado os dons para edificar meus irmãos. Que o Senhor nos perdoe. Como fazer? A quarta pergunta. Como fazer? Versículo 9 do capítulo 28. O 9 do 28 e o 9 do 29. E tu, meu filho, conhece o Deus do teu pai e serve-o com um coração perfeito. Se você quiser trabalhar na obra de Deus, a primeira coisa que você deve fazer é conhecer ao Senhor. Há em Belo Horizonte um escritório de arquitetura que, quando uma pessoa faz um pedido, pede um projeto a esse escritório, sabe o que eles fazem? Eles mandam dois arquitetos ir para a sua casa e passar uma semana, duas semanas dentro da sua casa. Fica lá, fazendo nada, só olhando você, vendo como você vive, para conhecer você. Porque às vezes você não consegue expressar para o desenhista o que você quer, mas quando ele fica com você e percebe o seu jeito, ele consegue captar aquilo que você quer. E ele volta lá para o escritório dele e aí desenha a casa que você quer. Você quer construir uma casa para Deus? Sim? Anda com ele para você descobrir o que ele quer. Anda com ele. Fica perto dele, vê o jeito dele. Às vezes Deus não gosta de falar exatamente. Às vezes Deus age assim como minha esposa. Ela não fala tudo que ela quer, ela deixa eu descobrir. Não sei se as mulheres daqui são assim também. Bem, o que é que você quer? Ah, nada não. É o mesmo idioma aqui, não? Bem, o que é que você tem? Nada. Às vezes esse nada é assim, um nada suspiro, às vezes é um nada bravo, né? Tem nada. Significa, esse nada, traduzindo para homereis, que nada é mulherês, tá? Vou traduzir para o homereis. Tem nada, significa, o problema é você, e eu não quero conversar com você. É a tradução desse nada. Às vezes tem um nada que eu suspiro, o que, é que você quer? Ah, nada não. Aí você tem que lembrar por onde ela passou hoje, por onde ela passou ontem. Ah, ela foi no shopping, eu me lembro que ela passou na vitrine, olhou assim com rabo de olho para aquele sapato. Aí você vai lá e compra o mais barato. Estragou tudo. Eu não sei se acontece a mesma coisa aqui. Ah, amados, com quatro mulheres em casa a gente tem que aprender, né? Com quatro mulheres em casa você descobre cada suspiro que significa. Tem vezes que eu chego assim e percebo umas nuvenzinhas acima da cabeça dela e eu vou lá para a sala e fico quietinho. Nem pergunto. Quer dizer, eu pergunto, o que você tem, querido? Eu tenho um marido. Tá bom. Fica quieto, né? Servir ao Senhor, mas para servir ao Senhor, conhecer ao Senhor. Conhece ao Senhor e serve-o com um coração perfeito. Você se lembra de uma oração que Ezequias fez quando ele ficou sabendo que ele ia morrer com 15 dias? Ele virou para o cano da parede e disse assim: Senhor, tu sabes que eu tenho um coração perfeito. Perfeito diante de ti. Coração perfeito é aquele coração que tem um profundo desejo de fazer a vontade de Deus, ainda que não consiga. Eu vi uma mensagem de Mitian anos atrás, e Mitian, Jorge Mitian, que ele dizia assim: assim como aquele que olha para uma mulher com intenção impura no seu coração já adulterou, assim também, aquela pessoa que no seu coração deseja ser santa, já é santa. Coração perfeito é aquele coração que deseja, acima de tudo, agradar ao Senhor. Amados, eu sei que as minhas obras não são perfeitas, mas eu sei que o meu coração é perfeito. Serve ao Senhor com esse coração perfeito. Serve a Deus. Coração perfeito, alma voluntária. O versículo 9 do capítulo 29 diz assim: e o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Como é que é o seu coração, meu irmão? Coração perfeito e voluntário? É isso que nós temos que buscar ao Senhor. Senhor, me dá um coração voluntário. Me dá um coração perfeito diante de Ti, para que eu possa Te servir. O versículo 9 do verso 20, do capítulo 28 também fala outras coisas. Porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque te escolheu para edificares uma casa para o santuário, esforça-te e faz a obra. Coração perfeito, coração voluntário e coração que se esforça. Amém? Eu sei que eu não consigo fazer tudo, mas eu vou tentar fazer tudo. Eu sei que eu não tenho força para chegar até o fim, mas eu vou tentar chegar até o fim, porque eu não sou preguiçoso. Você não é preguiçoso, você não é uma pessoa preguiçosa. Você vai se esforçar e você vai dar o máximo que você pode. Diz amém para mim. Nós não vamos deixar de tentar. Há um inseto na natureza, que eu não sei como é que chama aqui, escaravelho, aqueles besourão. Sabe aquele besourão? Preto. Você sabe que, segundo as leis da aerodinâmica, ele não pode voar? Você sabia ou não? A lei da aerodinâmica, analisando aquele inseto, aquele besouro, diz que ele não pode voar, é impossível ele voar. Pois é, mas ele não sabe que é impossível, ele voa. Você sabia ou não? Como ele não conhece a lei da aerodinâmica, ele voa. Se você for prestar muita atenção no que você é, você não voa. Se você for prestar muita atenção na sua força, você não faz a obra de Deus. Mas se a gente souber que Deus é capaz, que a gente não se baseia na própria força, a gente faz a obra do Senhor. Amém, amados? Amados, eu posso falar a vocês que eu sou a prova viva. Eu sou a prova viva. Eu sou igual aquele besouro. Eu sou igual aquele besouro. Falando assim humanamente, eu não posso fazer o que eu faço. Mas é que eu não penso muito em mim. Eu penso no Senhor. E aí eu faço. Amém? Humanamente falando, eu não posso. Mas Deus faz através de mim. Versículo 20 do capítulo 28. Diz assim: disse Davi a Salomão, seu filho: esforça-te e tem bom ânimo e faze a obras. Não temas, nem te apavores, porque o Senhor, meu Deus, há de ser contigo. Amém? Tem bom ânimo, tenha confiança e se esforce, porque o Senhor, meu Deus, não te desamparará, não te deixará até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Você quer o Senhor contigo todos os dias da tua vida? Então se ocupe com a obra dele. Você quer Deus do seu lado todo dia? Então faz a obra dele. Porque enquanto você estiver fazendo a obra dele, Deus vai estar com você e não vai abandonar você. Deus se envolve com pessoas que se envolvem com ele. Deus está do lado de pessoas que estão do lado dele. Deus se ocupa com pessoas que se ocupam com ele. Deus se compromete com pessoas que estão comprometidas com ele. E eu quero terminar lendo o último versículo. Amados, esses dois capítulos são muito ricos. Nós poderíamos aqui gastar algumas horas tomando aqui lições para edificação. Mas eu quero terminar tomando só mais esse versículo, que é o versículo 3 do capítulo 29. Na minha versão diz assim: e ainda porque tenho afeto à casa de meu Deus. Tem outras versões que diz que eu sou apegado à casa de meu Deus. Tem outra versão aí? Não. Tenho amor à casa do meu Deus. Que mais? Eu tenho devoção à casa de meu Deus. Meu irmão, você tem afeto à casa de Deus? Você ama a igreja de Deus? Você é apegado à igreja de Deus? Você tem saudade do povo de Deus? A palavra fala que nos últimos dias as pessoas não teriam afeição natural, seriam desapegadas. Ah, não estou gostando daqui, vou para outra. Ah, sabe, eu não gostei daqui, eu vou procurar outro lugar. Isso é coisa de gente que não tem afeto. Você já viu gente assim, não? Ah, não estou gostando daqui, eu vou procurar outro lugar. E o pior é que vai e acha lugares. Mas são pessoas... Me permite, deixa eu contar um caso para vocês. Minhas meninas gostam muito de cachorro, principalmente a cinza do meio. E um dia passou na porta lá de casa um husky siberiano. Cachorro lindíssimo, caríssimo. Passou lá em casa, o portão estava aberto, ele entrou, deitou na garagem e a cinza se apaixonou por ele. Se apaixonou pelo cachorro. Aí foi lá, deu comida, aí deu banho no cachorro, e o cachorro entrou pro quintal e ficou lá. Passou um dia, dois dias, cinco dias, um dia a porta estava aberta e o cachorro foi embora. Você sabe que tem crente que é igual o husky siberiano, né? Entra, come, recebe carinho, recebe afeto, acha a porta aberta, vai embora, entra em outro lugar, recebe carinho, recebe afeto, acha a porta aberta, vai embora, acha a porta aberta, entra. Quer que eu pare aqui? Não. É igual o husky siberiano, não se apega a ninguém. Se apega a ninguém. Outros são iguais gato. O gato não se apega a ninguém, se apega a casa. Se muda, o gato fica. Tem crente assim também. Se apega ao lugar, senta na mesma cadeira, o mesmo tempo, todo mundo vai embora e continua sentado ali, porque se apega ao lugar. Não é aquele onde fores irei eu, onde morreres serei sepultada, teu Deus é o meu Deus, teu povo é meu povo, não é nada disso. É um husky siberiano. Mas tem gente que tem afeto a pessoas. Tem afeto a pessoas. Dá vontade de ir embora, mas como é que eu vou viver sem você? Como é que eu vou ficar longe de você? Não dá, não dá. Você faz umas coisas que eu não gosto, mas eu gosto de você. Eu não gosto das coisas que você faz, mas eu gosto de você. Eu amo você. Então não tem jeito de ficar sem você. E você sabe o que, que isso produziu em Davi? Olha só o que, que produziu em Davi. Ele tinha afeto, devoção, amor, apego. Como rei, ele descreve nos versículos anteriores que ele dá todo o ouro do rei, ele dá tudo aquilo que é precioso, mármore, como nós vimos. Mas olha só o que ele diz aqui: porque tenho afeto à casa de meu Deus, o ouro e prata particular eu dou. Ele já não dava das coisas do seu reino, ele dava do que era particular. Meu amado, se você tem afeto, você vai dar daquilo que você esconde. Tem certas coisas que a gente tem, que a gente só dá para a pessoa muito amada. Isso significa afeto. Tem gente que dá do que sobra, mas tem gente que tem afeto e dá a própria camisa. E dias atrás eu estava num lugar pregando uma congregação, e assim um pastor que eu gosto muito dele, pastor muito querido, e Deus falou assim: tira sua camisa e dá para ele. Eu falei: meu Deus, como é que eu vou embora sem camisa? E uma camisa mais, eu gostava muito daquela camisa, eu gostava daquela camisa, camisa boa que você põe na mala, não amassa, Denise. Deus falou: dá sua camisa para ele. Eu não perguntei se ele precisava. Deus não falou: dá porque ele está precisando de camisa. Eu falei: escuta, você me empresta uma camiseta velha sua? Aí ele pegou uma camiseta velha lá, cheia escrito, cheia de coisa, coisa que eu não creio, não gosto, não quero. Aí peguei de minha camisa para ele, vesti aquela camisa, cheguei em casa, ele falou: ué, que camisa é essa? Eu falei: eu dei aquela. Aquela? É, eu tenho afeto. O afeto faz você deixar de ser econômico. Você vai dar do ouro particular. Você vai dar daquilo que você reteve até aqui. Amém? Como fazer a obra de Deus? Coração perfeito, com bom ânimo, coração voluntário, dedicação e afeto. É desse jeito que se faz a obra de Deus. Amém? Eu peço perdão a vocês porque eu me estendi muito, mas esse texto, ele é entusiasmante. Eu gosto muito desses dois capítulos. Os dois capítulos me ensinam muito. E eu peço que vocês, assim, peguem sua caneta, seu lápis, seu caderno, abra esses dois capítulos, estude isso em casa, com essa visão de que nós somos construtores na casa do Senhor. E aqui tem um ensino para nós. Tem muito mais coisa aqui e Deus vai falar com você. Amém? Muito bem. Eu gostaria de chamar os construtores, os edificadores, os missionários que estão aqui nesta manhã, que estão envolvidos em construir o palácio para o Senhor, que fiquem de pé. Agora eu quero que você ore. E você vai orar em cima dessas coisas que nós falamos. Deixa o Espírito Santo guiar a sua oração, em cima do que você ouviu. Deixa o Espírito Santo guiar a sua oração agora.